1 meia dezena. São 3190, ciência, sem identificação. São 3145, centro autorizou direto Brit. Brit, tá. Obrigado. Patango Lima, Kilo Zulu, boa tarde. Chegada Bonfi, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. Lima, Kilo Zulu, autorizado, direto para o El Salvador. Salvador, muito boa tarde, Bono 620, ponto de espera, estou observando. Boa tarde, Bono 620, visual contrato na curta final no 0. Visual contrato. Bono 620, após o passagem de Embraer na curta, Lima Tempo, estou no 0. Observando, a gente mantém o Bono 620. Patango Lima, Kilo Zulu, desce inicialmente a nível de voo 080. Quatro dois zero meia, sala 54, livre à direita, chame no 219. Diz a próxima direita, 219. Obrigado. Até logo. Azul 4206, boa tarde, Lidão. Azul 4206, carta de alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, carta de alfa. Zeno 0, vento no 60 grau, 0612 de nós. 101620. 1, alterna, 133, decimal 25. 351, 325, 351, obrigado. Alvo. Papapá, Mike, Eco Delta, livre descida para 510, ajuste no 0,4. Estabilizou o visual, minha 210. Estacionamento 210, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118, decimal 95. 395. Polo 81, confirme a atitude que mantém, não recepciona do Charlie. No 620, decolou 56, chame o controle 1208, bom voo. 1208, boa tarde. Controle com 1620. O 1620, contato radar, sub mantenha 370, sai da Fuca. 370, sai da Fuca, quando possível, pro de Aracaju. Sente, aguarde coordenação. Delivery pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 0612 de nós, check trem. Mas de baixo trem, tem livre pouso na 1-0, 62-1-0. Reporte baixado e travado, ok? Agora sim, tá baixado e travado, 6210. Cliente. Licenciamento, mantém a proa 020, limitado pelo localizador. Azul 4206, ingresso a Juliette, portão 09, segue o volume através do 612. Juliette, segue para 09, portão 06. No 620, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, no 620. No 166, boa tarde, chega da Mar e desce para nível de voo 050. Ajuste no 014. Autorizado etapa, gol no 166. São 3190, ciente, mantenha 4000 pés, tráfego 11 horas, 4000, mantendo 3000 pés, mesmo sentido, uniforme, November India Vitor. É. Xené 6210, solo 59, livre à direita, Xené 1219. Direita, livre, 1219, 6210. Mike Eco Delta para ingresso no circuito Chame Torre 118 decimal 95. 895 Delta. Em Salvador é o papapapá Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tem condições de utilizar o cruzamento para uma base pela direita no 7? Ativa, ativa, dá presente curvando a esquerda agilizando. Afirma, Mike Eco Delta, chame para girar a base. Chamará para girar a base. Lima Kilo Zulu, mantém inicialmente nível de voo 080. Apolo 81 irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o último vetor para interceptar o mesmo. Confirme, aguarde o quê? Aguarde o último vetor para interceptar o localizador, Apolo 81. Está aguardando o último vetor, Apolo 81. Então 3190, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS X-Way, agora estabilizado. Agora estabilizado, desça 2000, 3190. Apolo 81 para o localizador, curva direita, proa 120, reposta estabilizado. Lemea 210, ingresso a Juliette, portão 04. Autorizado ingresso, portão 4, 6210. Afirmativo, mantenha 3 mil pés. Tráfego que o precede 5 milhas, É Bus 320. Ciente visual, aproveitou. Quantas visuais do Bono 66 pode voar? Duna, está presente? Autorizado Duna, Bono 166. 22.000? Desce inicialmente para 3.000 pés, Bono 166. Gente, obrigado. 0 grau, 07 nós, baixou? Não, não, senhor. Apolo 81, para espaçamento, curva direita, proa 150, mantenha essa proa por 3 milhas. Gol no 620, semicentro Recife, na frequência 125.45, alterna 133.65. 125.45, confirma alternado. 125.45, alterna 133.65. 3365, boa tarde. Boa tarde. Localizador, TAM 3190. TAM 3190, complete final do procedimento, torre 118.95. 18.95. Torre, TAM 3190, TAM. 3190 da TAM, é poste final 5 milhas. Apolo 81 para o localizador. Curva esquerda, proa 070, reposta estabilizada. Delta, seu solo 04, frequência livre ao estacionar no parte 4. A infraero já está ciente do seu deslocamento para o parte, ok? Tango Lima, quilo Zulu, desce para nível de voo 050, repasse para modificação do plano de voo. Então, 3894, boa tarde, chega da mar e desce para nível de voo 050. Ajuste no 094. Autorizado estado, então 3894. Apolo 81, desce para 2.000 pés, reposto estabilizado. Apolo 81, desce para 2.000 pés. 3190, livre pouso no zero. Vento no 70 graus, 079, cheque trem. Mas está travado, livre pouso na 3190. Pode prosseguir 2.000, Salita? Autorizado 2.000, permanece ajuste no 0.04, reposto estabilizado, gol no 1.66. Vale, reportar estabilizado, no 1.66, obrigado. São Salvador Azul 6919, para o táxi com 6.66 a bordo, 4:50, autonomia Fernando Ribeirão Preto. 2.1, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 1.98.95. Apolo 8.1, semana torre 1.98.95. 118.95. quilômetro 95, obrigado. Salvador, Apolo 8-1, estabilizado no localizer. Frente Apolo 8-1, continue a aproximação, agora de pista livre. Apolo 8-1. Para a pista livre. Região 05, ciente, em condições visuais, ajuste 9094, reporte farol da barra. Apolo 07, livre à direita, chame no 219. Fox 219, 3190. Salvador, boa tarde, 3190, Fox. 3190, táxi alta, reporte antes da direita. Sim, 3190. Ajuste em Salvador, 9094, com três condições visuais. Região 05, visual com o Papá Romeu, Romeu Cabral. Desconfio em PLB, Guardião 05. Confirme em PLB, Guardião 05. O nome do Meré pode voltar, querida. 166, mantém a duna. É. Ingresso direto, porta 05. Juliette 05310. Voador azul 69919. Azul 6919, mantém o ponto de espera. Zulu, plano voo modificado aos 2090, desça para 1.500 pés, reporte rotatória visual com campo. Guardião 05, ciente, reporte para o Zeta Plano. Ao vento, por favor, pula para o Itona, novamente. Vento no meio, 0 graus, 0,6 dúzia de nós, Apolo 81. Ciente, graças. Para nível de voo 060. Ajuste na altura 94. 060, 064. Gol no 166, estado. Gol no 166, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118, decimal 95. 195, obrigado, serviço. Eu acabava o ciente, reposto farol de... Não, confirme jardim de alunação. Tá livre. Olha, tá livre no 96. Apolo 81, solo 81, tem condições de livrar a esquerda na hotel? Gente, Apolo 81, frequência livre a estacionar no pátio militar. Voo no 166, livre pouso, pista no 0, vento no meio, 0 graus, 05 nós. Tá livre, pouso, voo no 166. Posição 3894, após etapa e desça para 2000 pés, ajuste no 094. Autorização final para vocês, meter direto X-Ray, repassabilizado. Stop 2014, autorizado X-Ray, repassabilizado. Está 3894. Ele não tem, porque no 0. O Lima Kilo Zulu, visual com aeroso. Afirmativo, senhora. Gente, para ingresso no circuito, chame torre. 198, decimal 95. Gente, um bom trabalho, senhora. Grata, bom pouso. Fólogo, número 66. O número 66, taxi alfa, reporte. Mantém a posição de Dadilete. Gente, mantém a Dadilete, número 66. Mais 6999, vir decolagem no zero, vento no 60 graus, 059. Vir decolagem pista no zero, azul, 6999. Número 66, autorizado ingresso na Juliette, portão será o 08. Portão 8, obrigado. Salvador, Guardião 05, passou por Iguaçu, está visual com o campo, já no setor de Itapuã. Guardião 05, mantém o setor, chame torre 118, decimal 95. Mantendo o setor, torre 1895, Guardião 05, uma boa tarde. Boa tarde, bom povo. Doutor Salvador, azul 6999, decolado cruzando 1000 pés para o nível 360. Azul 6999, contato a data, se mantém 380, saída da EL. Para manter nível 380, saia da EL, azul 6909. Grau 0612 de nós, informa o tráfego curta final, final de 2 milhas 17, Charlie 402, realizando a aproximação, ok? Ciente do tráfego, não interferirá, curva esquerda, reforçará no solo, o saque do Grael estabilizado, guarda o Lima Kilo Zulu, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar se aproximando para o pátio do Grael. Ciente Zulu. Plano 645, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste na 094, autorizado final do procedimento elétrico X-Way, reposta estabilizado. 2000, autorizado X-Way, reposta lá estabilizado no 645. Zulu, sala 18, confirme estacionamento. Sim, frequência liberada estacionar ali, Matilo Zulu. Boa noite, bom descanso, obrigado. Guardião 05, sala 18, frequência livre, boa noite. Horas estando, zona 3894. Zona 3894, completo final do procedimento, chame torre 198, décima 95. 1895, boa tarde. Boa tarde, bom curso. Salvador, boa noite. Boa tarde, voo 869, tem essa informação Oscar, autorização para Brasília. Voo 869, Oscar Confete, está pronto para a cópia? Afirmo, voo 869. 69, autorizado Brasília, nível 360, VOP Zulu 17. Recordando 10, primeira curva direita, saída Arbor, LF, 3.5067, frequência do controle 120.8. Pode confirmar o transporte. 5067. Autorizado nível 360 para Brasília, via Tesulu 17, decolo da 10, na saída Arbor. A transição é lessa. 5067 ao transponder, 1208, controle, bono 869. 869, confirmando, primeira curva direita. Primeira curva direita, bono 869. E vendo que eu chamo quando pronto, que estiver questionamento. Chama, né? Controle Salvador, azul 6999, autorizaria a morte, mas direto? Azul 6999, agora de coordenação. Boa noite, Xané 6201. Xané 6201, boa tarde, chama a inclusão da ótica, aguarde cópia. Docente da ótica, aguardando autorização. Pronto, cópia. Sempre. Entre. Cliente autorizado, Galeão, via para o Zulu 10, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil, segue da Dael Leda, Motiva. Aciona 5066, controle em 120.8. Autorizado 360, via para o Zulu 10, decola no perfil da Dael Leda, Motiva. 5066, 1208, controle. Protegimento correto no portão 04, chama quando pronto, o Xané 6201. Passará. Salvador, bom dia, Tripe 5415, sente da informação, Oscar. Tripe 5415, boa tarde, Oscar, confere agora de cópia. Navegando com a B, Tripe 5415. A 3294, sala 22, livre à direita, chame 1219. Direita, 219, obrigada, boa. Boa. Alô, Salvador, boa noite. 3294, Santana 3894, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62 da Patiuna. Alfa, Juliette, portão 62 da Patiuna, Santana 3894. Azul 6999, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 1, 133, decimal 25, Azul 6999. Salvador, o Gol 1869, posição 1, para posto de estacionamento. Gol 1869, coordena o que pistola, chame cá. Livre, posto de estacionamento, Gol 1869. Slide estabilizado, o nome é paciente. Cliente, complete sinal de procedimento e elétrica, X-ray, torre, 1-8, decimal 95. 295, ó. Torre Salvador, Gol 1645, LS da 1-0. Cliente, Gol 1645, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 0612 de nós, check-in. Tá travado, 1645, livre pouso na 1-0. Livre 3415, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus via Golf 677, nível 140, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle em 120.8, trip 5415. Salvador Ilhéus via Golf 677, cabeceira 10, nível 140, com curva à direita, saída Coral, 0260 no transponder, 120.8, trip 5415, trip 5415, parte 3. Tribo 5495, desmando correto, chama para puxa assinamento. Camarão 5495. Trip 5491, boa tarde, chega da mão, deixa para nível de voo 050, ajuste no 014. 4528, libera direito, 1219. Direito, 1219. Paulo, gol. 1645, livrado. 1645, boa noite, autorizando táxi. Vial foi Juliette, portão 10. Atende ao veículo, fala mesmo através do 08. Positivo, Alfa Juliette, para o 10, vai seguir o Fala 6 através do 08. Salvador, 1869 para o táxi, 1169 para o POB, 3 horas e 45, até na Palmas. Confirme a alternativa? Palmas. Gente, o cargo táxi direito tem direito ao ponto de espera, quando ela chama a torre 118 desse 95, destino 014, bom voo. E a Índia para o ponto de espera da 10, 1895 é a torre, ajuste no 014, 1869, boa noite. Boa noite, Brasil 42, 02, da Oscar para 5.3. Azul 4206, eu acho. Informação em curso é passar. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Caju. Aciona 5075, controle 120.8, azul 4206. Autorizado, Recife 350, VPI 58, primeira curva esquerda, faz o calado da 10, Puca Caju, a saída 5075, telefone 2080, controle azul 420. Azul 4206, corrigimento correto, time quando pronto. ONU 869, decolou 33, chama o controle 1, 208, com voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1908, decolou. ONU 869, boa noite, contato radar, submantenha 360, sai da árvore. 89 para o 360 na árvore. Com referência, 869? Autorizado direto a Arco, gol no 869. Direto a Arco, 869. 5491, desça para 2000 pés, agente na 094, autorizado final do procedimento, LSXV, após a prisão. 2014, remontar estabilizado, 5491. Utilizado, chame o táxi, o tipo 545. Controle presente também, 19 desse momento. Autorizado Elefa, gol no 869. Autorizado Elefa, 869. Alto, 3354, 5.56 a borda. 4 horas e 15 minutos de autonomia alterna Salvador, da pronta para táxi. 5415, autorizando táxi, via Pátio 1, Índia até o ponto de espera, quando lá chama a torre 118 195, ajuste no 014, bom voo. Teve táxi via Pátio 31, Índia, no ponto de espera da 10, chama 1895, torre 3415, obrigado. E tenha boa noite. 35491, complete final do procedimento, sobre torre 118, decimal 95. Torre 118, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. 4206, 89, ponto 4, Azul 4206, autorizado para estiver aqui estacionamento, chama para táxi. Boa tarde, 4206. 491 no livre pouso no zero, vento no meio, 0 graus, 06 dúzia de nós, cheque trem. A mais próxima chave travada, 5491. Gente, tripla. Como 869, estamos no centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.60, gol Já travado, 5491. Deficiente, hein? A dois cento. Bom dia, 5415, espera da 0 pra ver se eu quero na fração. Deficiente, 5415, após o passar de trás na final 10, curta a final ali e mantém 10. Após o curso 0 na final, ali mantém 10, 5415. Azul 4206, pronto para ataque, seu azul 103, altera material com 3:30, doutor. Azul 4206, autorizar ataque, via parte 1 no fim de até o ponto de espera. Quando lá chama a torre 118.95, ajuste na 014, bom voo. 014, livre ataque, via parte 1, quando pronto, torre 18.95, azul 4206. Salas 44, livre à direita, 1219. Direita 1219, 3491. Cidade Salvador, boa noite, 354-91, Vivara, só escuta. 354-91, boa noite, autorizar táxi via Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem que sinalizador. Tente Alfa Kilo, parte 3, 54-91. Salvador, bom dia, Tripe 5415, decolou cruzando o meu pé e saída coral na sua escuta. Tripe 5415, contato radar, se mantém 140, saída coral. 140, PP da coral 5415. Tripe 5415, após 2 mil pés, autorizar direto coral. Após 2 mil, para o coral 5415. 0. Boa noite, Codélico, equipe de São Luís, Boa noite, Xanel 6143, boa noite. Xanel 6143, boa noite, Xanel da Bonfi, para nível de voo 050, ajuste no 0-4. 06, decolou 48, chame controle no 208, meu voo. 208, grato. Azul 4206, na PUCA. Azul 4206, boa noite, contato radar, sube, mantenha 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4206. Kilo Bravo, pronto, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 100. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil Arbor, direto. Aciona 5101, controle em 120.8, torre 118.95. Tripe 54 no 5, centro solicito que o senhor acione o código transponder 5120, submantenha 160. 5120, acionado, tripe 54 no 5, autorizado 160 como final. Lima Trová, procedimento correto para táxi, decolagem, chame torre 118 desse 195. Ô Salvador, boa noite, 6201 da hoje para o táxi. A bordo, 125, alterna Guarulhos, com autonomia de 3 horas e 5 minutos. 201, autorizado, táxi direita, Índia até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste 1014. 314, ponto de espera 1895, 6201. Chané 6201. Chané 6201, ali decola no 0, vento no 50 graus, 079. Ali decola 10, Chané 6201.